O povo precisa viver! Gastando dinheiro do povo pra se divertir. Vivem suas vidas, vida de plebeu. ignoram quem os elegeu. Homens sem moral que não valem nada. Quando chegam ao poder, mostram o seu lado canalha. Iludem o povo tratando como otário. E descartam como cartas de baralho. E é por isso que agora tornamos a repetir. E no momento, a hora é de se unir. Para que todos os nossos sonhos não sejam em vão. Se não mudarmos o mundo, quem sabe a nação. Os governantes desse mundo não querem saber nem entender que o povo precisa viver. O povo precisa viver.